Ciente para acionamento da decolagem chama a torre 118 desse plano 5, ajuste no 014. Salvador, voo 2008. 2008, continue aproximação, número 2, abaixo pista livre, ajuste de altímetro no 014. Mantenha aproximação, 2008. Controle 2230, passarete. Siga. A gente está um pouquinho atrasado. Senhorita, consegue coordenar a flor de conquista pra gente? Temos coordenar a guarde. Obrigado. Solo Salvador, o azul 9004, corte está pronto para o táxi. 68 no POB, 3 horas e 30, alterna Salvador. É o azul 9004. Azul 9004, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via pátio 3, pátio 1, Ninja, ponto de espera torre 118, décimo ano 5, ajuste no 0, no 4. Ajuste no 0, no 4, via pátio principal, pátio 3, pátio principal, Ninja, no ponto de espera chama com 118, na 5. Pela nossa escuta, azul 9004. Golf Max 5, reporte para sobrevoar o Pax de Pitó Azul. Azul 5076, serviço radar terminado, 5,6 milhas no setor sudoeste de Salvador, chame controle Lilhéus, a frequência 120, decimal 1. O 3805 pode voar direita máxima? Mantenha a prioridade de medo e aguarde a coordenação. Obrigado. Mostra. Israel, Leda, Morte, Vaguardia. 63 e nosso empregado. Zona 964. Zona 964, táxi de Alfa, chamando da Juliette. Táxi de Alfa, chamando da Juliette. Eu tenho que ver se contabilizado o voo na prova de Pubave. Pubave, melhor ainda. Obrigado, senhor. Papa, papai, é Copa Sierra, povo autorizado, pista no 71, no 60 grau, 07. Você é. O Vista Silo Delta, reutilizado de destino a 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Vista Silo no 0 no 4. 3 mil pés, ou no 0 no 4. 3 mil ou no 0 no 4, Vista Silo Delta. E confirma o pátio. 004, a linha mantém 1 no 0. A linha e mantém na 1 no 0, 9004. O 2008, solo 06, próximo à direita, 21, decimal 90. Gente, à direita, 2190, gol 2008. Não, agora é de 11 horas, a meia dúzia de milhas, passando 060 em descida. Sabe se que mantém o setor sul? Passando 0, setor sul, não ligou a comprada. De altímetro no 0, no 4. Parece que é daquilo para evitar o tráfego, curva agora à direita na prova 300, até evitar o mesmo, após ser a dívida para a extensão. Eu vi para o 7. Eu chamei a 315, copia. 4, copia 6315. Guarulhos autorizado, via verde 10 até Taubaté, nível 360. Decolagem na pista no 0, curva direita após, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5415, controle 120, decimal 8. Papai, com a passeia, solo 07, baixo. Graer, Big Track autorizado, Sila, pista livre na Oscar. Da morte lá. Via Amper Zulu 90 até Taubaté. O transponder é o 4 no 5 e o controle 1208, Oxenã 63 no 5. Correto, Oxenã 63 no 5, chama pronto no gate 1. Aqui, nós chamaremos pronto no 1-63 no 5. Obrigado. Lá 004, Eco 08, controle 120, décima 80. 120, décima 80 é o azul 9004. Gente, será informada em Craero. Craero. Gente. Como, né? Golden 008, Juliette, portão 9. Juliette, portão 09, Golden 008. Pista 10, reporte no localizador. 2.3, controle de Salvador, muito boa tarde. É o azul 9004, perfil da subida Arbor. Azul 9004, contato Armando da Solagem, utilizado sobre a linha de voo 100, via saída da árvore. Quente, no perfil da árvore, na sua escuta, Azul 9004. Localizador, Azul 4196. Azul 4196, completando o DLS X-Ray, torre 1-8, decimal 9. 1895, obrigado. Salvador, boa tarde. Azul 4196, estabilizado, sinal de 7 milhas. Azul 4196, pouso autorizado para o plano 0, vento no 50 graus, 089, ajuste altímetro no 0-4. No 0-4, livre pouso, azul 4196. Zero livre, chama táxi no 397. Está presente, autorizado para o dia, leva azul 9004. Ou 1164, essa identificação, autorizado de descida em nível de voo 050, vai na prova de TAP. Mantenha a posição, quando 24. papapá, Mike, Golfe, Mike, controle. Aqui, vamos através do Parque de Porto, para Parador, passando o farol. Gente, Mike, Golfe, Mike, repete passando o farol em Itapuã. E Golf Mike chame torre 198-995. Muito grato pela colaboração. Quatro de Salvador, o azul 9004, só para informação, está livre das restrições? 9004, afirmativo, livre das restrições. Tente, grato. Estabilizando localizador, vou passar 90 kV. Kilo Delta, com parte final do MS X-Ray, torre 198-995. Torre 295, 30 kV. Alfa, chamamento Juliette. Azul 4116, solo 5, próximo direito, 21, decimal, cruz 90. 219, azul 4116. Mike, Golf Mike, confirme, ponto direto, parte 5, tem condições de cabeceira 35? Ah, cabeceira 35. Sente, Mike, Golf Mike. Final 35 autorizada. Oi, vamos passar no vídeo com o Delta, estabilizado, localizador. Vitor Kilo Delta, qual a intenção? Vitor 97, está em condição, evita mais charge, para mudança de reggae, prossegue visual, base pela direita, se possível. Gente, Vitor Kilo Delta, após o externo, base pela direita, 197. Após o externo, base pela direita, 197, Vitor Kilo Delta. O Michael Fine, condições direto, pátio 5? O tráfego agora está 149, girando sobre o externo para a pista 17. Tem condições de agilizar manobras? Eu aguardo aqui, senhor, farol da porra. Sim, então aguardo o farol de Itapuã. Nova Meracis, mantém a posição. Vitor Kilo Delta, autorizado base curta pela direita, pista 17. Base curta pela direita, pista 17, Vitor Kilo Delta. Juliette, cadê que eu confirmo o lançamento? É 1105. 1905. Gente. Azul 9004 para evitar tráfego, curva direita na proa 320. Para evitar tráfego, direita proa 320. Azul 9004. 9004, após passar 1110, autorizado retornar na proa de elétrica. Após 1-1-0, autorizado elefa, azul 9004. Ponto 24, seguindo o tráfego da Gol até o ponto de espera da 1-0. Juliette, o 41 no meio. O 41 no meio, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, o 41 no meio, obrigado, boa tarde. Boa. O 397, mantenha a ponte de espera. O 397, autorizado decolagem 1-0, penso 1-5, 0 graus, 0-69. Quilo Delta, pouso autorizado, pista 17, 150 graus, 069. Pouso autorizado, pista 17, vista Quilo Delta. Está embaixado de checado. Controle Salvador, o Rolimbez, Quebec Quilo, pronto para a descida. Beleza, Quebec Quilo, teve descida até 2500 pés, corrija até o tráfego, é tráfego, reporte passando a 2500 pés. 326, sem identificação, autorizado a descida nível de voo 050 na prova de TAP, está em contato com o radar, passando 150. Azul 9004, reação à navegação na prova de Eleva. Está presente prova de Eleva, Azul 9004. Azul 9004, autorizado voar direto em Vitória da Conquista. Autorizado da presente Conquista. Muito obrigado, Azul 9004. Mike Golf Mike, autorizado pouso pairado, cabeceira 35 no 40 graus 079. Dá frequência livre. Nova Brasco, informação, roda se aproximando, pairado, cabeceira 35, não interfere. Alinhe e mantém. Bono 397, decolou os 21, controle 120, decimal 80. 208, 397. Nado, autorizado para mandar frequência livre para a coordenação do seu ponto. Nome Salvador, boa, 397, decola. 1397, contato com a radar na decolagem, sub mantém a nível de voo 360 via saída da EL. 360 na saída da EL, 1397. Solo Salvador, Fortaleza, o 42, posição de tráfego para Fortaleza. Confirma o destino? Confirmando, para Recife. Gente, 1142, formação Oscar, para Recife, autorizado via pêndulo 17, conforme rota, nível 350. Decolagem da pista no zero, curva esquerda, Fuca, Jamo, Caju. Transponder 5432, controle 120, decimal 8. Formação Oscar, 1142, via pêndulo 17, 3, 0, 1, esquerda, Fuca, Jamo, Aru. 4, 3, 2, 2, 0, 8, 4, 3. Protejamento correto, o Ocean é 6142, chama pronto, portão 4. Portão 4, chama na ponte, 0, 4, 3. A alternativa é Fortaleza, viu? Confirmo. Ah, sim, está atacando via pista, vai livrar a papá. Ao livrar a cabeça livre, vai em Golf Mike. Natal, São Gonçalo. Bono 256. Para São Gonçalo, autorizado via pêndulo 10, nível 370. Decolagem na pista 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Zipar, é a transição. Transponder 5404, controle 120, decimal 8. Autorizado São Gonçalo, nível 370, via pêndulo 10. Decolagem na pista 10, primeiro curva esquerda, perdeu Puca, Jamo, Zipar. Controle 20, decimal 8, transponder 404, gol 1, 2, 3. Cotejamento correto, gol 1256, chama pronto, portão 2. Cotejamento ILS, que foi da pista 10, reposta no custo localizador, ajuste 10113. Ampla localizada 2000, reportará localizador, ajustado no 013, gol 1164. Controle Salvador, boa tarde, condor 24. 24, boa tarde, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360, autorizado voar na prua de Jamo. Autorizado prua de Jamo, quando? Meu nome é Melco Luiz, que decolou os 22, controle 1208. Confirma essa manobra na decolagem, é instrução? Confirme a November Oscar Whisky 2. Decolou os 2-2. Confirme manobra na decolagem. É instrução? É desvio de pássaro, senhora, na final. Paciente. Chame o controle 208. Controle 1208. O November Oscar 8. Tem um grupo de urubus aqui bem em cima da 35. Ciente. Controle Salvador, 9 Whisky, decolada 1 no 7, no corredor Axé. Próximo Whisky, manter 1 no 1000 pés, corredor Axé, reporte passando o farol da barra. Manter 1 no 1000 pés, reporte passando o farol da barra, 9 Whisky. Gol no 397, vai cruzando 60, poderia voar, ótima. Ainda mantém a prioridade, guarde para chamar o centro. Gol no 397. 397, atenção para o 360. Azul 4904, chame Recife, 128-8. Bate 5.6326. 6326, reautorizado descida a 3.000 pés, 1013. 3.013. Controle Salvador, gol no 164, estabilizando o localizador da 10. Uno 164, complexo do procedimento, chame torre 1-8-95. 1895, bom sábado. Azul 4904, chame Recife, 128-8. Azul 4904, controle? É, confirme, é 9004. Oi, Gênesis, o 9004, chame Recife, em 128-8. Recife, em 1288, graças, bom final de semana, próximo 9004. Observado pistão no zero, vento no meio 0 grau, 049, ajuste altímetro no zero, 13. Autorizado o pouso na 10, gol 1164. Uno 397, controle. Siga. Tome Recife, 125-1, no caso negativo, 133-25. Ponto 24, chame centro Recife, em 126-85. 285, mano. Salvador, Lua 256, Porto Alegre. Uno 256, posto 2, autorizado por estacionamento, chama táxi. Bruno 966 sem identificação, deixa nível de voo 050 via chegada à Mari. Localizando o localizador 6326. Anel Matriz 26, completo final do LF, chame torre 198 decimal 95. 198 95. Boa tarde, Sinai 6326, no localizador no lugar. Colono 64, solo 301, solo 219. 219, graças. Sinai 326, pouso autorizado no 0, no 40 grau, 069. Livre pouso, 6326. November, eu acho que eu disse que a gente vai chamar na frequência livre para a correção do seu voo, seu pouso, bom pouso. Uno 885, desça 2 mil pés, autorizado o final do procedimento LS XUE da pista 10, reposta no localizador. 2 mil, reportará o localizador, boa noite aqui. Apoio de acionamento na ponte 1, o Oxané 63. O Xané 6315 é o número 2 no setor, aguarda, puxa. Bio 6315? Aguarda. No 64, Juliette, portão 1 no 0. Juliette, portão 1 no 0, gol 1 no 64. Táxi Loma 256, POB 138, autonomia 3 horas e 5, alterna na Maceió. 256, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponta, ponto de espera torre 1, 18 decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 3. Direita Índia, torre 18 decimal 95, com altímetro no 0 no 3, 256, boa. Chame 326, solo 35, próxima direita, chame 121, decimal 9, solo. 219. Ok, boa tarde, Sinai 63. Sinai 6326, Alfa, chamante da Juliette. Alfa. Oi, Sinai 6395, portão 1, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi 6395. Sinai 6326, mantém a posição aqui da Juliette, aguardando a liberação do gate 1. Salvador, boa tarde, João 256, ponto espera da van 0, pronto. 256, autorizado aliás, decolar 10, vento 160 graus, 069. A linha e decola da van 0, com 256. É, se chama em torre 1, 98, decimal 95. 295, certo. Boa tarde. Tô no 85, continua a aproximação, vale pista livre, ajuste no 013. Aguarda. Ciclo de pouso, 0, vento no 60 graus, 09. Repouso no 0, 8, 800. Pouso 8, 6, 37, continue o controle de Salvador, 1208. 1208, bom, 256, bom. Controle de Salvador, eu vou 1256 na... Puka. 1256, contratada na decolagem, se mantém nível de voo 370 via saída Puka. 370 Puka, 1256. Siga 6395. Hoje ainda pronto o táxi, 6395. Por fim, VLB, alternativa autonomia. 157, alternando Galeão com 5 horas e 5 de autonomia. Contact 660, Miss Miles, Southwest of Salvador, Fly Henning, TAP, Stand by, Sunday. 295, 6305. Oceano M326, Juliette, portão 1. Leão no 42, mais de um minuto para o push. Mais de um minuto para o push, Leão no 42. Vou chamar minha 13.5, alinhar e manter no 0, obrigado. Alinha e mantém, minha 13. Thank you. 1097, assina identificação, está 4 mil pés, via chegada bom, foi ajustado 10013. Deu afirmativa, a linha decola, né, Pedro? 172, o flat level 0, 5 0. Gol 1966, desça 12 mil pés, ajuste 10013, autorizado no final do procedimento INS, excluída pista 10, reporte no posto localizador. Terceiro para 2013, gol 1966, amanhã passar estabilizado. Bom, no 885 manterá a posição antes da Juliette, aguardando para aguardando a liberação do setor, seu portão previsto é o número 2. A gente vai fazer um parque silêncio aqui, aguardando a posição para o número 2. Bom, no 885. Salvador, boa tarde, Xané 6321, com uma parte de pista 380 para Brasília. 6321, copio 360. Afirmo, prossiga. Para Brasília, autorizado, via pêndulo 17, nível 360. Decolagem na pista 10, curva direita após, árvore alerta. Transponder 5440, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Brasília, pêndulo 17, decolando 10, curva direita, árvore eleva, passando 5440, chama o controle 20, decimal 8, Xané 6321, está no 62. Cotejamento correto, Xané 6321, chama pronto no portão 62. Vai chamar 6321. Salvador, boa tarde, é o voo 2009, voo 2009, formação Papá confere, prepara a saída da El Coral, aguardando cópia. Vando Leda da presente, subindo ao 360, Xané 6315. 4131, Papá confere, número 2 para cópia, prepara a saída da El Leda Mótima. Da El Leda Mótima, na sua escuta, do 4131. Para o táxi, o Xané 6162. Estamos com 6823 horas e 40, alterna para cá. Confirmou, Bernardo. Muito bem. Gente, meu 142, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, direito via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95. O ajuste de altímetro 1093. Boa noite, 85, pode prosseguir? Afirmo, Juliette, portão 2. Para o 2, graças. Bona 009, na escuta. Bona 009. Confirmo o portão. 09, 2009. Gente, Arilhéus autorizado via rota do plano, nível 240. Decolagem da pista no 0, curva direita após. Da El, transição coral, segue conforme rota. Transpone 5454, controle 120.8. Autorizado 2009, mensagem um pouco cortada, confirma o nível, transponder. Autorizado 240, transponder 5454, gol 2009. Cotejamento correto, gol 2009, chama pronto no portão 9. Décima 95. 2-18-95. Avião Peslu, nomeia, segue conforme rota, nível 360. Decolagem na pista 10, curva direita após, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5445, controle 120.8. Autorizado Campinas, nível 360, via Anterturu 10, Pabode, Anterturu 16, conforme rota no plano de voo. Decola da 10, da El, Leda, Motiva, aciona 5445, controle 120.8. Azul 4131, no gate 6. 4131, na Peslu 10, após sua posição Cubave, e após sair com corte. Cubave, aguarda Peslu 10. Correto, 4131, chama pronto, gate 3. 4131. Salvador, voo 966, passando externo, baixado, salvado. 966, continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste 10, 3. Guarda pista livre, gate 3. Controle, autoriza o Oxané 6315 a voar Mótima? É, 6315 a Guardi. Ah, escuta. Posterizado 90, vento no 60 grau 079. Livre pouso no 966. Milhão 42, decolado 46. Controle no 20, décima 8. 1208 com controle agora. Boa tarde. Só que o senhor mantém o perfil de saída. Mantém o perfil 6305. Salvador, boa tarde, 6142. Xané 6142, contato na decolagem, submetei nível de voo 350, após 2000, voejamos. Confirme, senhorita, 350, após? 2000, autorizado voo na proa de jamo. Após 2000, na proa de jamo. 10097, confirme sua velocidade indicada. 260097. Tente redução para 2209. 9-6, solo 48, libere para a próxima direita, solo 1, 2-1, decimal 9-0. Solo 2-1, 9-0. Só aproximar um minuto, prepara-se a Puca Caju. Puca Caju, na escuta para a próxima. Boa tarde, gol 966, então. Gol 966, Libre Taxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, chamando Juliette, gol 966. 984, na escuta. Tá bom, espaço? Sim, gol 984, confirma somente a posição no pátio. Tá no box 2. Gente, 2, pátio 1, agora só um minuto, copy. Gol 966, autorizando o ataque de Alfa, Juliette, pátio 1, na posição 05. Alfa, Juliette, pátio 1, 05, gol 966. Gol 884, ponto 4 agora sim, Aracaju. 06. Boa tarde, não se LS, do esporte, vamos lá, colar as costas. The procedure I request, RNA. Order. Good, RNA, and report, and the final. Bola pública, esquerda. 5-4-6-7-0-1-2-0-8-4-1-8-4-2-1-2. Regimento correto, reporta a posição na posição 02, gol 984. Pode continuar a descida com 097? 097, desça 2 mil pés, autorizado o final do LS X-Ray, reposta no curso localizador. 2013, autorizado X-Ray, reporta estabilizado com 097. Approach, airnave 10, the runway inside, contact tower, frequency 118.95. localizador com 097. 1097, complete o nosso procedimento. M torre 198, decimal 95. 295, obrigado, um bom fim de semana. Please repeat the wind to officer 06. Confirm. The wind, please. Wind 150 degrees, 07 knots. Thanks. Torre Salvador com 097, uma milha Índia Serra, boa tarde. 1097, número 2, agora fica livre, ajuste o QNH 1093. 1093, você escuta, 097. Onça 06, Paulo 56, Onça 06 on the ground at 56, vacate the next taxiway at your right and contact 121-290. Eu deposito no 0 com 097. E autorizo o taxi via Alpha, report on the Delta to cross the runway 10. Just confirm, is the military apron? Zero 97, Salão 58, direita, Fox, Salão 21, decimal 9. Fox, 21, obrigado, bom fim de semana, 097. Vacated Frucas. Salvador, bom, 097, livrou, Frank, boa, na frente. Bruno 097, chamou? Chamou, livrou, Fox Frank. Autorizado táxi, via Alfa, após Juliette, ingressa Pátio 1, na posição 04. Alfa Juliette, Pátio 1, 4, na posição 097, muito obrigado. Boa tarde, bom, 097, 097. 96, autorizado para o Galeão, Serra Bravo Golf, Lima, aeroporto do Galeão. Conforme rota plana de voo, nível 360, decola pista 1-0, primeira curva direita, perfil de saída da El Leda Irume. Transponder 5463, controle 120, décima 8. 5463. Bora 796, contingimento correto, reporta transicionar, posição no zero. Solo Salvador Azul 4131 no gate 3, puxa acionamento. Fecha azul 4131, aguarda só um minuto para o push, aeronave a companhia Gol ingressando na 04, após será autorizado. Sente, confirme após o parqueamento da aeronave está autorizado. Negativo, mantenha a posição e eu terei autorização para o push. Sente, não sei. Autorizado push, com o nome 6321, chama táxi. Puxa, né? 6321, 62, autorizado. Bônus 097, que o seu agiliza o táxi até a posição 04. Posição 4, sempre agilizando, 09. 4131, coordenando com a equipe de solo, após o gol no zero, o gol ingressar no pátio 1 e o posição 04, autorizado post no 03, chama táxi. Após parqueamento do voo no 04, autorizado por estacionamento e reporta a taxa, por 4131. Por 34, 4321, controle 7, 8.